O proprietário do seu paredão. É, aqui o bicho pega. Louco, o que é que tá acontecendo? Quando vê o proprietário, seu bumbum fica tremendo. Novinha, tá louco, o que é que tá acontecendo? Quando vê o proprietário, seu bumbum fica tremendo. Ô, novinha, tá louco, o que é que tá acontecendo? Quando vê o proprietário, seu bumbum fica tremendo. Novinha, tá louco, o que é que tá acontecendo? Quando vê o proprietário, seu bumbum fica tremendo. Se prepare pra mexer. Desce com delicadeza. Repita, repita, repita essa rapeta. Repita, repita, repita essa rapeta. Repita, repita, repita essa rapeta. Repita, vai pinando aqui lá. Repita, repita, repita essa rapeta. É, quero ver todos batendo com a mãozão no chão, viu, filha? É isso. Empurra, eu disse empina. Seu bumbum fica tremendo. Ô novinha, sua louco, o que é que tá acontecendo? Quando vê o proprietário, seu bumbum fica tremendo. E prepare pra mexer. Desce com delicadeza. E prepare pra mexer. Desce com delicadeza. Delicadeza. Empina essa cabeça. Paredão de cor.